Olá, pessoal! Está na hora do curso de japonês da NHK World Rádio Japão. Com vocês, Wilson Muraki. Irimse Tozuka, vamos continuar aprendendo japonês de um jeito divertido. Esta é a lição 32, e a expressão de hoje é... Futon no hou ga suki desu. Eu gosto mais de futon. A protagonista das nossas histórias é a Ana, uma estudante da Tailândia que está no Japão. A Ana está visitando a cidade de Shizuoka com sua amiga Sakura. Hoje, as duas vão dormir na casa da avó da Sakura. Esta será a primeira vez em que a Ana vai dormir em um futon. Futon é um tipo de colchão japonês. Agora vamos ouvir o diálogo da lição 32. A expressão de hoje é... Futon no hou ga suki desu. Eu gosto mais de futon. Futon to betto to dochira ga suki? Futon no hou ga suki desu. Kono futon wa beddo yori yabarakai desu. Sore ja, oyasumi nasai. Oyasumi. Agora vamos estudar o diálogo. A Ana sempre quis experimentar dormir em um futon colocado sobre tatame, um tipo de piso tradicional japonês feito de palha seca, desde que ela viu futons em um mangá. A Sakura perguntou para a Ana: Futon to betto to dochira ga suki? De qual você gosta mais, futon ou cama? Futon. É futon, um tipo de colchão japonês. Betto. É cama. Para perguntar a alguém qual opção prefere ou de qual gosta mais, quando comparando dois itens, por exemplo, futon ou cama, usa-se a partícula to depois de cada um dos substantivos. Portanto, disse... Futon to beddo to. Futon ou cama. Portanto, usa-se... Dochira. Qual? Pode-se usar dochira para comparar dois itens como pessoas, coisas, lugares. Então, usa-se... Na. A partícula que indica sujeito. Palavras interrogativas como dochira precisam de... Na. Quando as respostas são o sujeito das sentenças. Suki. Gostar de é um adjetivo em japonês. Essa sentença do diálogo é uma pergunta casual, feita com uma entonação ascendente. De modo polido, disse... Dochira ga suki desu ka? De qual você gosta mais? Como se pergunta? Qual você prefere, café ou chá preto? Café é... Kohi. Chá preto se diz... Kōchā. Qual você prefere, ou literalmente, qual é melhor, se diz... Dochira ga ii desu ka? Portanto... Kohi to kōchā to dochira ga ii desu ka? Excelente! Agora vamos voltar para o diálogo. A Ana responde... Futon no hou ga suki desu. Eu gosto mais de futon. Essa é a nossa expressão de hoje. Futon é... Futon, um tipo de colchão japonês. No. É uma partícula que conecta dois substantivos. Ho. É melhor ou mais, e indica a opção preferida dentre as duas dadas. Na. É a partícula que indica o sujeito. Portanto, devemos usar no hou ga depois do item que escolhemos ou preferimos, não é? É isso mesmo. Depois de no hou ga, disse... Suki. Gostar de... Desu. Encerro uma sentença de modo polido. E como posso responder que eu gosto dos dois? Assim. Dochira mo suki desu. Gosto de ambos. Agora vamos praticar a nossa expressão de hoje. Eu gosto mais de futon. Futon no hou ga suki desu. Eu sinto que realmente estou no Japão quando durmo sobre um futon. E a Ana continua dizendo: Kono futon wa beddo yori yawarakai desu. Este futon é mais macio do que uma cama. Kono é este. Futon significa futon, um tipo de colchão japonês. Wa é uma partícula que indica o tópico. Beddo é cama. Yori é uma partícula e significa do que. Para se comparar as propriedades de A em relação a B, usa-se a estrutura A wa B yori. seguida de um adjetivo. Yawarakai é um adjetivo e significa macio. Des encerra uma sentença de modo polido. E a Ana diz para Sakura: Soreja, oyasumi nasai. Então, boa noite. Soreja significa então. De modo polido, disse: Soredeva. Oyasumi nasai. É boa noite. É um cumprimento usado antes de se deitar. E a Sakura responde: Oyasumi. Boa noite. Essa é uma forma casual de se dizer oyasumi nasai. Agora vamos para o quadro Professora Pode Explicar, em que a professora Akane Tokunaga nos fala de um tema específico de cada lição. Hoje aprendemos uma expressão usada quando se faz comparação, no hoga e yori. Gostaria de aprender mais sobre como fazer comparações em japonês. Vamos pedir que a professora nos ensine. E a professora diz: em japonês, os adjetivos não possuem uma forma comparativa. Portanto, podemos expressar comparação usando yori, do que, e no hoga, melhor, mais. A Tailândia é geralmente mais quente do que o Japão. Vamos estudar como se diz a Tailândia é mais quente do que o Japão em japonês. Tailândia é Tai. Japão se diz Nihon. O adjetivo quente é Atsui. Neste caso, vamos considerar a Tailândia como tópico. Portanto, devemos começar a sentença com Tai wa. Depois disso, devemos dizer Japão, Nihon, já que estamos comparando o clima da Tailândia com o do Japão. E depois, devemos acrescentar yori, do que, dizendo Nihon yori. Quente é Atsui. Assim, a Tailândia é mais quente do que o Japão, se diz Tai wa Nihon yori atsui desu. Também se pode usar no hoga, melhor, mais, para dizer o mesmo. Neste caso, começamos a sentença com Tai e acrescentamos no hoga, dizendo Tai no hoga. Depois disso, dizemos Japão, Nihon, e acrescentamos yori, ou seja, Nihon yori. Quente é atsui. Portanto, a Tailândia é mais quente do que o Japão, também se pode dizer Tai no hoga Nihon yori atsui desu. Esse foi o quadro. Professora, pode explicar? Agora vamos para o quadro Onomatopeia do Dia, em que aprendemos palavras e expressões japonesas que representam sons, ruídos e comportamentos. Limusi, a que você acha que a seguinte expressão se refere? Fuka fuka. Não tenho ideia. Ela indica que algo é macio, fofo e elástico. Podemos dizer, por exemplo, que um futon é fuka fuka. A próxima expressão tem um significado parecido. Hua hua. Essa expressão indica que algo é macio e leve. Por exemplo, podemos dizer que um pão é fua fua. Esse foi o quadro Onomatopeia do Dia. Antes do fim desta lição, vamos ver o que chamou a atenção da Ana hoje. Este é o caderninho da Ana. Eu dormi em um futon pela primeira vez. A avó da Sakura estendeu o futon no sol para mim. Ele ficou fuka-fuka e muito confortável. Este é o fim da lição 32. A expressão de hoje foi futon no hoga suki desu. Eu gosto mais de futon. Na próxima lição, a Ana vai participar de um festival universitário. Até lá!